Não adianta vir me procurar. Sabe, eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Botando os tacos pra me entreter. Todos cheiros pra te esquecer. E o foda é que eu sempre vou capaz. E sempre todos os finais me pego pensando em você. Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois esse orgulho é mais forte. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir. Mas antes de tudo desejo boa sorte. Eu sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu, mas também não vou prolongar pra você dizer que o culpado fui eu. Adianta vir me procurar, sabe, eu sou melhor só. Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó. Botando os tacos pra me entreter. Todos cheiros pra te esquecer. E o que foda é que eu sempre vou capaz. E sempre todos os finais me pego pensando em você. Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois esse orgulho é mais forte. Dessa vez eu acho que é melhor eu ir. Mas antes de tudo desejo boa sorte. Eu sei que não vai apagar toda aquela história que a gente viveu, mas também não vou prolongar pra você dizer que o culpado fui eu.